Autorizado agora, gera base e aposto final. Gerando base e aposto na final, 06. São 3152, semicentro Recife, 25, decimal 45, alterno na 26, decimal 85. Prossiga. Para o site com 1.42 a boa, 330, Oceana Recife. Isso aí, está livre o táxi até o ponto de espera, chame todos 18.6 quando pronto no ponto de espera. Autorizado o táxi até o ponto de espera, 18.62, bom meio, 04. É 3-1-3, solo aos 11, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Que o Manoever confirme, vai aproximar pela onda 7. É que o Manoever, negativo VOR, reporte ingressando no corredor Veracruz. T05, ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Azul 4209, desse mantém o nível 050 inicialmente. É. Novembro da presente voo Iparipe, reporte Paripe. Posição 03, solo aos 13, livra a pista direita, táxi via Alfa, chame na Delta para cruzamento, não me escuta. Via 313, autorizado ingresso esquerda, portão 4. 3305, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 40 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão 3305. Me confirma o número da próxima pistão, pistão 305. Salvador Web 6747, Maria de Fonte, 2360, Guarulhos. Tá, você escuta a torre 286, por favor? 286, 6747. Desse mantenha 2.500 pés, o ajuste no 04, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 12 milhas, rumo S, é um Papa Alfa 31 em aproximação para a final da 17. Obrigado aí, livrar Delta e Alfa, chama para ingresso no pátio, não me escuta. Decolagem 604, vento 1,60 graus, 8 mais. Decolagem, 604. Sim, o S-7-4, Maria de Fonte, 360, Guarulhos. Ok, aguarde cópia um minuto. Olympus 03, observe a aeronave está correndo na pista agora para decolar, da Varig Gol. Após ela, livre cruzamento, parte militar, vai estacionar a presença dele. Decola os 1-8, controle 1935. Quantos do Novembro? Minha torre, 1-8, decimal 6, é do Novembro. 8862, Zé Novembra. Zulu Novembra, já avisou com o campo. Tem Novembra, dá presente, curte o que puder aí pra final do 7, ok? E mantenha high speed até a curta final. Afirmativo. Novembra. O 3.6747, sua cópia. 6747, autorizado. Guarulhos 360, via Zulu 21, decola da 1-0 com curva à direita, na saída Arbor. Depois voa Elefa para a aerovia Zulu 21, aciona 5125 e o controle 119 decimal 35. Autorizado 360, Guarulhos, na saída Arbor. Correto, operacional. Tá correto, correto. Conejamento, saída Arbor, depois o Elefa. Só essa confirmação e chame para acionar. Novembro, livre pouso no 7, vento 1, 30 graus, 8 mais. Livre pouso no 7, é Zulu Novembro. Passando Duna, completa aproximação, torre no 8, decimal 6. Boa noite, azul 4309, uma trilha do externo vai estar depravado de novo. 104209, avistado final, livre o pouso pistão no zero, vento 150 graus, 62 a nós. Autorizado pouso pistão no zero, azul 4209. Troque torre 18,6, por favor. Para Guarulhos. Te aguarde cópias. O Novembro é só os 2-2, autorizado táxi até seu pátio, estacionar frequência livre. Zulu 3, está pronto para qualquer. Pronto. Que está autorizado para Guarulhos, nível 360, negativo 380, via Zulu 21, decola da 190 com curva à direita, a saída vai ser a Arbor, depois voa a Elefa, aciona o código 5130 e o controle é 119.35. 360 Guarulhos, da Zulu 21, decola da 10, direita, Arbor, Elefa, 130.935. Sete, o chão para acionar. Luna 076, boa noite, aciona identificação, autorizado em chegada Mari, deixe mantenha o nível 050. O ajuste na 04. Submantenha nível 370, chame centro Recife na 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Entende para 370, passa agora centro Recife, 2545, alterno no 2685, o nome é 04, voo. Está autorizado, chame táxi. 5972, aciona identificação, autorizado e chegada a bom, FIDE se mantém o nível 050, o ajuste no 04, 5972, reduza para 2509. Alívio táxi à direita, até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Está confirmando 185 a bordo do Web 74. Ciente. Do 4209, observar a aeronave da Webjet que está aqui em frente aos portões 3 e 4. Após ela se deslocar para a decolagem, ingresso à esquerda, seu portão vai ser o 1. Autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 89, 7400. Alinhar e decolar, 90, 907, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 04, reporta estabilizado do ILS Rei da Pistana 0. Para 2014, reportará estabilizado o ILS X-Ray, 9907. Zona 076, reduza para 2909, desce para 3 mil pés, o ajuste na 04. Para 3 mil, vou na 076 com 210 nós. O 972, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste na 04. 4 mil com 114, 5974. Deixa eu colar os 33, controle 1935. 1935, boa, 6747. Controle Web 6747, boa noite, cruza 1500 na arma. 7, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, da presente voo e eleva. 360, eleva da presente, web 6747. Trip 5595, boa noite, aciona identificação. Trip 5595, contato radar, 67 milhas nordeste do VR de Salvador. Chame quando pronto para descida ou ajuste em Salvador 1-0-4. Voe da presente para Bons e na chegada Bons. Zona 076, reduza para 1809. 1809, 076. Grande Salvador, nossa gosta de informação alta. Minuto, aeronave chamou o controle. O uniforme está autorizado para Brasília, nível 180 pelo Whisky 42. Após decolagem, curva à esquerda para sair da Momo, transição VATAP. Aciona o código 5037 e o controle 19.35. Confirma a curva é à esquerda e é Momo VATAP. Senhor, qual TAC que está estacionado? Ok, gente. É um Boeing 722. Total 9907, complete aproximação, torre na noite decimal 6. Torre 718, meia, obrigado, boa noite. Autorizado, chamando o táxi. Oi, Salvador, boa noite. Total 9907, estabilizado ILS, baixado e travado. Seis total, autorizado, pouso, pistola 0, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado, pouso 9907. Reduzir para 1809. 5972. Aqui 5972, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste no 0-4. 3 mil pés, 1014. Rio 5972. Rio 5972, informo que o tráfego que precede na aproximação está agora nessa posição de 10 horas e 7 milhas e meia. Está passando duna. É um Boeing 738 da Gol com aproximadamente 1950 nós de ground speed.